tipo central do Brasil. Eu vou sozinho. O espaço é o que faz o caminho. Louvor Pichain, Axé Ossain. A trilha dos outros vai só até onde os outros já foi. De orelha seca, a orelha quente. Saudade de passar batido, tipo a morte dos inocentes. Cabeça fria, coração fervente. Há 30 anos, todo ano é ano da serpente. Não era amor, não era cilada. As vozes que não era nós, levamos titões pro nada. O fardo é foda, não é conto de fada. Combinação explosiva, mente subversiva. Mas cor de madrugada, terra do Alice tinge, finge. Que segregação é ficção tipo fringe. Assim arrancaram o nariz da esfinge, maluco. Acabou essa porra de o que vem de baixo não te atinge. Truco. O que é isso aqui? Que loucura. Que sucesso, Alain. Pobre, nasci com pouca sorte. Que sucesso, Alain. O preto vê e o chance de morrer. Que sucesso, Alain. Quem não se acostuma com o sistema enfrenta eles. A eles, a eles. Perdidos, Peter Pan, num tempo de consumo absurdo. Ninguém é de ninguém, todo mundo quer tudo. Gente, vocês ainda são um alto do Gil Vicente. Na matilha os lobos, chega uiva, queda da Bastilha. O sangue brilha igual o pelo das ruivas. Na falta de machado de Assis, de Xangô vai sobrar martelo de juiz, de doutor. A tristeza deforma os rostos aqui, aqui. Entre o que não te deixa sonhar e o que não te deixa dormir. Cicatriz, Dr. Doom, gibi. Criei meu mundo tipo Rafael Dracun e sumi. Nós nunca entendeu essa história manca. Sangue índio, suor preto e as igrejas brancas jogando na retranca, querendo que os menor respeita os professor que a polícia espanca. Que sucesso, Alain. O que é isso aqui? Que loucura. Que sucesso, Alain. Pobre, nasci com pouca sorte. Que sucesso, Alain. O preto vê e o chance de morrer. Que sucesso, Alain. Quem não se acostuma com o sistema enfrenta eles. A eles. Salve quebrada. Século 21, chegamos, mas quem diria, na era da informação, a burrice dando as cargas, a ignorância dando as cargas. Vamos buscar se informar, mano, calmar o jogo, entender o que tá acontecendo ao nosso redor, tá ligado, mano? Unido a gente fica em pé, nunca se esqueça disso, entendeu? A rua é nós.